Esse tempo são recordações que não fazem mais sentido. Pra não sofrer com as desilusões, procurar um motivo. Hoje a festa é constante, é real, e eu não abro mão disso. Quis aceitar, ponto final. Minha alegria é Cristo. Aceitei, ponto final, minha alegria.